aussi est un son. E seus amores são suas frequências. Umas fugazes, passageiras, podem aparecer prematuramente ou tardiamente, seja para você ou para elas, na hora certa. Na hora errada, outras perduram um pouco, bastante, muito, um pouco, quiçá bastante, se eternizam, talvez, variando a amplitude ao longo do tempo, Momentos fortes, consonâncias, dissonâncias. O amor incondicional, sabe? Aquele de verdade. Vindo de qualquer pessoa, em qualquer aspecto na sua vida. Nenhuma frequência vem tomar o lugar de outra que já está em ressonância contigo. Brilhos e mais brilhos.